existe. Feliz menina, eu amo te. E eu preciso. Não importa o teu cheiro, desde que tenhas isqueiro, a tua barba a crescer, deixa-me doida de prazer. Não importa o teu cheiro, dá-me com o presunto inteiro e esse betume na boca, fica-me as peles, deixa-me louca. Vi uma gaja e ela smile, olhou para mim, veio ter comigo, yeah. E disse-me assim: dás-me comichão, então coça, coçar meu cabrão, coça, coça. Fui ter com ela e fiz o meu olhar de dread, e foi aí então, yeah, que ela disse mete. E eu meti, meteste todo, com prazer que eu sorri, porque eu não sou do tipo, yeah, de dizer que não. Se me pisca o olho, dá-lhe, eu meto logo a mão. Diz-me, dama, como é que é? Fala. Tu não sabes o que és pra não mim. Não importa o teu cheiro, nem essa fronha de pedreiro. É contigo que quero estar, todos os dias a fugar. Não importa se não sabes todas as letras do abecedário. Tu pra mim não és um camelo, mas pareces um dromedário. Se chego ao pé de ti e digo que não te quero ver, levantas essa saia, dás-me a vontade de te ver. Minha dama do prazer, gosto do teu estilo, boa, da forma como andas, da roupa que tu despes, yeah. E das tuas mamas são redondinhas, mas parece duas bolinhas. Se tem um dia em que tá mal, te dói a cabeça, vou com a tua irmã, yeah, que também me interessa. Porque pra mim a família é muito importante. Não importa o teu cheiro, desde que tenhas isqueiro, a tua barba é crescer, deixa-me doida de prazer. Não importa o teu cheiro, dá-me com o presunto inteiro e esse betume na boca, fica-me as peles, deixa-me louca. Eu amo-te e eu preciso-te. Feliz menina, eu amo-te e eu. Aqui, yeah, é sempre a bombar. Se és uma dama boa, tu não sabes o que és, yeah, pra mim. Não importa o teu cheiro, nem essa fronha de pedreiro, yeah. É contigo que quero estar, todos os dias a fugar. Não importa se não sabes todas as letras do abecedário. Que isso? Tu pra mim não és um camelo, Margem Sul aqui, toda zona dread e boa, onde toda dama, yeah, sonha com Lisboa. General Mutombo, Yugara, no barco a navegar, escarabucha, já estou a ver Lisboa. Vingança, tô quase a chegar.